boa noite para o Frank, está passando Mike Echo Hotel. Mike Echo Hotel, prossiga. Senhora, Mike Echo Hotel se encontra na remota 14 do Patrono, solicitando autorização de emboque para o pátio principal posição 9, da 14 para 9 do pátio principal. Mike Echo Hotel autorizado, da 14 para 09, reporte ao término. Nana, calma, establishing localized call. 10,000 feet, unit 1019, hold your line, establishing localized call, 0583. Roger, complete approach, final approach, and contact now tower 118.95. Say the approach, tower 118.95, Europa 083, bye. Europa 083, buen día, establish on the ILS. Alpha 083, QNH 1019, I have your side clear to land runway 10, wind 150 degree, 8 knots. To land runway 10, QNH 1019, Europa 08. Uno 161, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 351-3395, grado bom dia. Mais é de Papa 083 on the ground at 43, turning right, ground 121, decimal 9. To the right, 121, decimal 9, Papa 083. Europa 083, bom dia, prove taxi via taxi Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet 211, Europa 083. 201 autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Uni Índia. Ponto de espera chama a torre 1 no 8.95, altímetro no 0, 2 0. autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento turno 5, 0 graus, 7 nós. Linha 01, decolada azul 0700, chame controle, no 20 decimal 8. 208, bom dia, o 360. Bom dia, controle, o 3601, no cruz da 1500, não se escuta. A 3601, contato radar na decolagem, sub mantendo o nível 360, via saída da EL. Via da EL, 360, possibilidade de gente voar da EL direto? Beleza. Beleza, obrigado. Salvador. Salvador, chega na 251, informação índio de autorização, Salvador. Xené 6251, autorizado Guarulhos, via Ampazulu no 0 até Taubaté, nível 360, decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5055, controle 120, decimal 8. Autorizado, 360 para Guarulhos, decola no 0, curva direita da El, Leda, Motiva, Ampazulu no 0, Taubaté. Transponder 5055, controle de saída 1208, Oxenero, 6251. Oxenero 6251, no cotejamento correto, chame para pisca aquecimento. Solo Salvador, o Mike Bravo Golf, bom dia. Prossiga. Autorização de reboque, posiciono 2 para meia dúzia. 1-2 para meia dúzia, cliente autorizado, chama término, Mike Bravo Golf. Autorizado, reporta no término, Mike Bravo Golf. Esquianca uniforme ação de educação via chegada Mare, terça e mantenha 2 no pé, ajuste a altimetro com 020. Via Mare, 6601, passa nível 150, chame o centro em 1251, lanterna 13395. 251-3395, bom dia, 3609. Golf Salvador, o Mike Bravo Golf, terno reporte, obrigado. Gente, bom dia. Sete final, LS6Z, chame a torre em 1895, isca em direção. Bom dia. Bom dia. Sou eu, passando o isca em direção para o localizador. Isca em uniforme, confirma intenções de pouso. Chame para o cancelamento, Wish em uniforme, altímetro no 020. 1020, chamar o cancelamento, Wish em uniforme. Põe o Wish em uniforme, está presente, cancelamento. Prosseguir para o 17. Wish em uniforme, instrumento cancelado agora aos 20. Curva esquerda, autorizado circuito dando 7 pela direita. Aporte de base para final, baixado travado. Chamar a base para final, baixado travado, no caso serão 7, me esquerda. tirar a base final, não, 7 whisky, por favor, deixar de chegar. Christian, aqui no Fórum Avistado, autorizado pouso, pisto no 7, vento no 30 graus, 109. Tango Whisky Yankee Uniforme, solo 0722, autorizado backtrack, o táxi até o 45, ao estacionar, frequência livre. Alexander, bom dia, número 51, acionamento posição 5, pushback acionamento. Acionamento 251, autorizado, pushback acionamento, chama para táxi. Zona 71, autorizado Guarulhos, via Epsilon 0 até Taubaté, nível 320. Decola da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5062, controle 120, decimal 8. No cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Valor pronto do ataque, o Oxama era 6251, está com PLV de 168, autonomia de 5 horas e 20, da roda com de alternativa, Galeão. Oxama 251, ataque autorizado, até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uni Índia. Ponto de espera, chama em 1-1-8-95, altímetro 1-0-2-0. Seja o estado 1-0-2-0, quando pronto, ponto de espera, chama 18-95, 1-2-5, começando, bom dia.